Pessoal, gente, hoje eu não vou reclamar da minha vida não, porque a minha semana foi muito boa. Não tem nada pra reclamar. Ah, eu tô muito puto com a nossa política. Ela tá me deixando muito feliz. Todo dia uma notícia gostosa de saber. Até Jesus tá dando até carro importado para deputado aí. Antigamente os caras colocavam no carro, foi Deus que me deu. Agora Jesus coloca no carro, foi Cunha que me deu. Então, Todo dia um novo santiago. tá muito difícil, velho. Sério, tá muito foda. Se eu conversar com o meu trabalho sobre isso, e aí a pessoa do meu lado esquerdo fala que. Petralha! Esquerdo! Que o impeachment da Dilma vai trazer melhoras na economia do Brasil, e a outra pessoa da direita que era bom o tempo de ditadura. Aí você Bolsomito! fala, da hora a vida. Aí eu tive que entrar na briga lá e usar meus poderes de petralha e financiados pelo PT, como todo mundo sabe que a gente é, né? Tá contradizendo a nossa descrição. É, eu tive que falar com o pessoal lá, né? E mostrar algumas coisas. Aí é engraçado, porque toda vez quando você usa argumentos, né, não falaciosos, as pessoas têm, não, concordo com você. Mas 5 minutos atrás estava pedindo ditadura de volta aí. Mas é isso aí, né? Sabe o que falta para essas pessoas? Educação. É justamente o que eu ia perguntar. Educação vem de casa? Ô, garçom, por favor, me vendo ideia. E aí, Felipe, o que que você acha? Depende do que você considera como educação. O que é educação? E você, Lucas? Educação vem de casa? Sim, eu posso dormir já, tô com sono. É, eu também tô, mas não, ainda não. Bom, vamos lá. O que que vocês entendem primeiro por educação? Porra, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu fiquei estudando, tava na licenciatura há muito tempo aí, é difícil a gente falar o que é educação, né? Eu vou deixar o Felipe responder primeiro. A gente tem a mania de ser prolixo, esse meio acadêmico e tudo mais, então. A questão da educação que as pessoas tendem a confundir é a questão de educação e ensino. São duas coisas diferentes, né? Sim. Educação, no mais amplo sentido, significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. Você tá indo isso onde? Você tá lendo aonde, pra Tô começar? lendo em significados.com.br. Link no Link no post. post, entendeu? A educação vai se formando através de situações presenciadas vividas por cada indivíduo no ponto da vida. Esse, eu acho, que é Tá, o mas ok. link-chave, eu acho, do conceito de educação. Vai se Ok, então, formando isso, através de educação pode ser qualquer coisa. Vai se formando através de situações presenciadas e vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. Então, tudo é educação. Oi? Tudo educa, então. Assim, Mas não. existem. Não, tipo assim, até aprender coisas erradas e educar. Porque nesse caso você está aprendendo coisas através de Se situações vividas. tudo educa, em casa educa. Tô Exato. ganhando. Exato. O que se ouve falar muito, principalmente entre os professores, nossos amados professores, dia 15 foi dia do professor, um abraço para todos os professores. Espero que não tomem mais balas de borracha do Beto É, Richa. obrigado, professores. Cadê a nota no sistema? 3 doutorados e não sabe ligar um data show. Parei de zoar. Não se sintam diretamente afetados, embora boa parte dos professores seja desse nível. É a vida. Três doutorados, sendo pelo menos dois fora do país. Entendeu? Você tem que fazer um no país, porque o MEC não aceita os outros dois. O que se entende de educação, o que se fala muito de educação dentro dos professores é: educação se aprende em casa. A escola só ensina conteúdo. Eu não vou nem começar a falar sobre escola conteudista, criticar isso, porque é outra pauta, é um outro E é um assunto. assunto que eu não tô preparado para discutir, para falar sério com você. Não, acho Porque que nenhum de nem é, nós. exato. É, nenhum de nós. Existem teses de mestrado e doutorado nisso aí que a galera não consegue definir. Existem departamentos inteiros, universidades inteiras estudando sobre isso. Pois bem, então a educação nesse sentido, ela se resume a boas maneiras, gentileza, bom comportamento. E aí, poxa, tá, ok, a criança, ela não nasce com 6 anos, ela não nasce na escola. Em algum lugar ela aprendeu a fazer as coisas que ela já sabe fazer. Casa, principalmente. Ok, a criança com 6 anos e a criança com 10 anos se comportam da mesma maneira? Não. Existem pelo menos dois aspectos muito importantes quando alguém fala educação vindo de casa. Com 6 anos, a criança não viveu o mar de experiências que ela está por viver. E isso é um aspecto importantíssimo. quando okay. alguém fala educação se aprende em casa. Em casa tem uma coisa da lei, da moral, que é muito, muito, muito forte. É a presença de pai, de mãe, de avó, de irmão mais velho, de primos. Naquele momento é o momento que você está completamente vigiado. Não que na escola você não esteja, mas você está a vigilância está um pouco mais longe. É um professor para vigiar 40 alunos. É o pessoal lá que vigia na hora do intervalo, recreio. Ai, que saudade de recreio. Não tem saudades, não. Eu jogava saudades. Na lata de lixo no recreio. Vocês não sabem o inferno que eu passei nesse recreio da vida. Eu apanhava na lata de lixo. Você gosta disso, Heitor? Você é louco? É, mas eu tinha tempo pra viver, pra respirar e pra comer. Tá, né? Hoje eu esqueci de almoçar. Eu era super de boa no recreio. É, pois é. Será que batia na gente, safado? Seu pilantra. Vocês que... Não, eu ficava jogando bola, velho. Esse era o que batia em mim. Justamente esses caras que batiam na gente. Na verdade, a sala toda jogava bola, mas era proibido. E aí, quando chegava depois do recreio, a professora ficava conferindo quem tava suado pra ver quem jogou bola. E aí ela cortava nossa educação física. Em um ano a gente teve 3 aulas de educação física. Teve uma época lá na escola que também tava proibido. Aí os caras jogavam com garrafa pet. Aí nisso, alguém... Sempre. Uma pessoa machucou muito seriamente com a garrafa pet. Nem chutar a garrafa pet no olho da menina lá. E aí baniram também as garrafas pets. Óbvio! Né? Porque é muita lógica. Tipo, eu vou proibir bola, mas vou deixar a galera brincar com garrafa pet. É mais fácil liberar a bola, entendeu? Mas não. É. Na sexta série a gente masterizou a arte de fazer bolinhas de papel pra jogar bola. Elas ficavam perfeitas. Pois é, isso é uma das coisas que mais assustam na escola. A escola também é um ambiente de regras muito, muito forte. E é um choque pra criança. Eu não sei se vocês lembram a primeira vez que vocês entraram pra escola. Eu lembro ainda como se fosse hoje. Eu lembro que a minha avó me levou lá. Formaram-se várias filas de cada das séries, né? E aí eu tinha que ficar na fila da minha professora. Porque quando você tá no ensino básico, você tem... Porque como você tá ainda desligando ainda da sua casa, indo pra um outro ambiente, você tem muito mais proximidade com a professora e você faz uma associação dela de como se ela fosse um membro da sua família. Você chama, inclusive chama ela de tia, entendeu? É uma coisa... Você ainda tá passando por um processo de desvinculação do seu meio referência, que no caso, quando você é criança, é a família, que é dali que vem tudo que você vai aprendendo. E como esse aprendizado, mesmo que você viva, por exemplo, lá em casa, eu tinha minhas irmãs, cada um de nós, criados na mesma casa, pela mesma pessoa, no mesmo ambiente, teve conceitos totalmente diferentes desde a infância, entendeu? Então isso é muito importante para a gente categorizar que a educação, ela vem de casa, mas ela é individual para cada ser. E mesmo quando você é criança, alguns valores você associa de uma maneira que uma outra pessoa não vai associar. No caso, a gente está falando de valor aqui, num aspecto bem moral. Isso, no valor moral, claro. Uhum. E, então, quando você vai para a escola, ali você ainda está desvinculando do seu ambiente familiar. Você começa a ter ali uma quebra, porque você começa a ver muita gente. Por exemplo, eu não era uma pessoa que saía muito de casa. Sim. Então... Eu só fui descobrir que existiam muitas crianças quando eu fui na escola. E isso faz toda a diferença. É aí que eu queria chegar. A escola é o primeiro contato de uma criança com dezenas de outras crianças. E são dezenas de crianças que foram criadas com pais diferentes, em outras regiões do país. E quando a criança entra muito cedo na escola? Você falou pra gente citar primeira lembrança da escola. Eu não tenho primeira lembrança, porque meus pais trabalhavam, os dois, né? Mentira. Quando eu nasci, meu pai trabalhava, depois ficou desempregado, então com 8 meses eu já tava na creche. Demorou quanto tempo pra sair da creche? Quase foi jubilar também? Não, passei em tudo. Passei em tudo? Eu fui seguindo direto, velho. Desde então, eu parei de estudar, foi agora só. Até então, eu tava... Nunca tinha parado. E uma coisa que o Felipe falou sobre... Você vai criando essa proximidade com a professora, até de chamar ela de tia, é uma coisa que é interessante, que eu fiz meu ensino básico até a segunda série em São Paulo, né, que eu morava lá, a gente nunca teve essa relação próxima, assim, a não ser até o jardim de infância e tudo mais. Quando chegou na pré-escola, já não era aceitável chamar professora de tia. E aí, quando eu vim pra estudar em Minas, eu já tava na terceira série, eu vi todo mundo chamando professora de tia, foi meio chocante, assim, pra mim. Interessante você trazer isso, porque realmente hoje é muito comum que as crianças entrem na escola bem cedo, não só porque a escola se tornou realmente um depósito de criança, onde você deixa a criança quando você não tem tempo, mas também por aspectos mais culturais mesmo. Hoje se espera que a criança se desenvolva mais rápido, aprenda a consumir mais rápido, isso é claro, tipo, tanto dentro de escola quanto TV, internet, produtos que ela, que a criança consome, incentivam que ela consuma mais. Mas, novamente, o que acontece quando você encontra várias pessoas e essas várias pessoas são diferentes entre si? Seu comportamento muda. E em criança isso é muito claro, é muito comum ver criança que é muito quieta e chega na escola, ela tem crise de ansiedade, ou ela começa a ficar bagunceira, ou ela só chora, fica muito triste. Às vezes eu acho que a escola deve ser tipo um lugar, assim, de uma espiritualidade forte, as crianças chegam lá e baixam os espíritos nela, assim. Abaixa os capetas em um, baixa as multas que gemem no naso no outro, e assim vai definindo as personalidades. Aí o que eu acredito é, a educação vem de casa? Depende muito do meu ponto de vista, porque eu acredito que nesse ponto da vida, o máximo que você consegue ensinar para a criança são algumas regras de conduta, como se comportar. Em determinadas situações, as crianças não conseguem generalizar nesse momento da vida. Não sei se vocês sabem disso. O Lucas estuda Piaget, deve saber. Eu já estudei antes. Eu também já estudei, mas eu não tô afim de aprofundar nisso. Também não. Então, crianças não sabem generalizar nesse ponto da vida ainda. Então, elas aprendem a se comportar em determinadas situações. Se a criança for para uma outra situação... Já viram crianças que, quando elas chegam em situações novas, elas só ficam com uma reação meio perplexa, que elas não conseguem agir? Eu e Lucas, principalmente, nós trabalhamos bastante com festas infantis. O Felipe já abandonou essa vida de cama elástica. Eu me aposentei, na verdade. Lucas, não é muito comum quando chega numa festa infantil, as crianças todas pulando, e as crianças que nunca que se vê, que elas nunca foram numa festa que tem cama elástica, quais são as reações dela? A primeira reação dela é uma reação branca, perplexa. Tipo assim, você fala assim, não, você quer pular, você quer brincar, aí o menino fica olhando pra você assim, com a cara, com o olho arregalado, uma cara de pânico. Aí ela olha pro pai dela. Aí ela fica esperando o pai dela, fazendo, vai lá, filha, brinca. Aí ela vai lá. Exatamente. E quando essa criança está na escola, vai acontecer isso num nível um pouco mais elaborado. Ah, sei lá, gente. A criança saber falar, por favor, obrigado, em casa, não quer dizer nada quando ela sai de casa e vai para a escola. Não quer dizer nada. Porque quando a criança está nesse meio, tipo, ah, agradecer aos pais, pedir a bênção, falar por favor... Não fazer bagunça na hora de comer, elas são muito regidas pelo medo, muito regidas pela obrigação que os pais exercem nela, pelos pais ou cuidadores. Tá, mas eu acho que assim, quando você está falando de educação vem de casa, a impressão que eu tenho é que você está limitando assim, educação vem de casa até o momento que a criança entrou na escola. Criança com 6 anos, ela só aprendeu algumas regras para situações específicas porque ela não sabe generalizar. Mas quando eu penso educação vem de casa, eu sempre pensei isso, por exemplo, no meu ensino médio, quando eu estava no segundo ano, que a minha sala era um inferno, não conseguia ter aula, e eu via a galera, tipo assim, desrespeitando o professor, descaradamente, eu pensava, pô, vê se educação vem de casa, velho. Meus pais sempre me ensinaram a respeitar meus professores, a respeitar as pessoas mais velhas. Ok, mas aqui, Lucas, você ouviu falar só isso só em casa? Mas eu acho que foi em casa, no meu caso, em casa foi o principal. Eu vou chegar na escola, eu preciso respeitar o professor. E aí o professor vai falar... Não, você tem que respeitar... Um professor vai falar, você tem que respeitar os professores. Mas se eu não tenho respeito por ele, não vai ter validade nenhuma o que ele falou. Precisa vir alguma coisa de antes, você tem que chegar lá sabendo que você tem que respeitar ele. Então, peraí, então quer dizer que a gente nunca aprende nada, porque se a gente não sabe, a gente não vai conseguir absorver e não vai aprender. Eu acho que tem coisas que tem que ser ensinadas, acho que nem tudo você aprende sozinho. Você pode aprender pela repetição, um dia você aprende a respeitar os professores, tanto os professores falarem pra você respeitar ele, não só falarem, é claro que existem medidas pra isso tudo. O que acontece então com o aluno que chega no terceiro ano, ele tá dentro dessa fase de repetição e ainda não aprendeu? Desde que tá na pré-escola, ele tá ouvindo o professor falar que tem que ser respeitado, e ele não aprendeu ainda. É justamente isso que eu quero chegar no ponto. Eu acredito muito... Que é justamente essa crença que educação se vem de casa que exime ou que limita, poda muito o potencial educacional que a escola tem. Porque eles ficam responsabilizando os pais de uma maneira como se eles fossem os únicos responsáveis por fazer aquela criança ou aquele jovem se comportar ou se adequar a algumas regras sociais, sendo que a escola é o primeiro é a primeira sociedade, de maneira crua, que a criança vai enfrentar. Quando você está em família, querendo ou não, todos ali, a maior parte, compartilham uma religião, compartilham um nível socioeconômico mais ou menos parecido. É muito raro que você vá numa família e tenha um super ateu e um cara super evangélico da Assembleia de Deus e um cara que seja do Candomblé e tenha um outro que seja espírita. Você não vai encontrar isso dentro de uma só família. É muito raro que numa mesma família tenha gente muito rica e gente muito pobre. Na escola, é sério que você vai para uma escola particular, que aí já tem um recorte muito claro, numa escola pública ou numa escola particular de média, um pouco mais baixa, você vai encontrar diferenças econômicas, diferenças raciais, diferenças religiosas, diferenças, N diferenças, e vai ser a primeira vez que a criança vai lidar com isso. A primeira vez que a criança vai lidar com outras crianças fazendo grupos e ela de fora, porque ela não conhece ninguém ainda. Você deve ser separado, tipo, vocês foram pra uma festinha ou um encontro de família, aí eles te põem lá com as outras crianças, nem conhece ninguém, só te põem lá. Eventualmente vocês interagem numa escola, capaz de você ficar por fora durante dias, e isso afeta demais a criança. E é a primeira vez que ela vai ter que saber reagir, reagir com muitas pessoas querendo outra coisa diferente do que ela. Porque uma coisa é você querer uma coisa e seu pai querer outra. Outra coisa é você, uma criança, querer uma coisa e outra criança querer outra. É a primeira vez que essas regras de socialização vão aparecer. Poder emergir com mais força e se formar e se construir. Gente, criança bagunceira. Gente, o que acontece de criança bagunceira? Que é só bagunceira na escola. Já tem um certo histórico aí com de atendimento de crianças problema, que são encaminhadas a psicólogos lá por conta de problemas na escola, que elas são bagunceiras na escola e não tem problemas em casa. A educação veio de casa. A educação que ela aprendeu em casa ficou em casa. Por que não foi pra escola? Porque a escola não permite que certas coisas apareçam. A escola do modelo que nós vivemos atualmente é o mesmo modelo de, sei lá, um professor de 1800 consegue chegar lá e ter, tipo, vai entrar na sala de aula, vai ver carteira enfileirada, ele vai ver um quadro de horários, vai ver um quadro negro, ou um quadro branco atualmente. Não, no ISEX daí é quadro negro ainda, tá? É, na FAFESH também tem algumas. Medo, meia-meia. ISEX é meia-meia, depende do andar que você tá. Se você tá no primeiro, é coisa, se tá no segundo já é diferente. Na FAFESH chega ao ponto da 3030 ser quadro de acrílico e na 3032 ser de... É, porque o dinheiro acabou lá, entendeu? Aí não deu pra fazer mais. Ele basicamente vai entrar na sala de aula e vai... Ok, ele sabe o que fazer. Então, você levantou aí a questão das crianças bagunceiras e... Eu estudei numa escola que é muito próxima aqui de uma área de periferia. E à tarde, do lado da minha escola, tinha um projeto que os meninos iam lá pra jogar bola, fazer outras coisas. Ainda tem. Acho que não tem mais, não. Fechou já. O Curumi não tem acabou. Ainda. O Curumi acabou já tem muito tempo. Quando eu mudei pra BH, o Curumi já tinha acabado. Pois é, a prefeitura... Não. Eu chamo de Curumi, mas é o mesmo lugar e continua existindo. A prefeitura... tinha apoiado por um tempo, mas acho que agora acabou de vez. Então eu participei muito desse projeto, porque acabava, a gente ficava aqui muito ocioso. O projeto tava lá, era de boa e era do lado da escola. É um contexto muito diferente, cara, porque na escola os meninos eram bagunceiros, beleza, mas lá no Curumim, os meninos também faziam as mesmas bagunças, mas só que ali, lá era muito mais voltado, diferente da escola, que era voltado para dar o conhecimento, lá tinha todo um processo de análise pedagógica, de psicólogo, que fazia um trabalho. Então, que deveria ser assim na escola também, mas, né? Tipo assim, é claro que a gente não consegue, não tem como. A gente sabe muito bem as limitações da escola. Aí, então, tipo assim, acaba que ali você conseguia ver o que tinha por trás daquela criança. E, tipo assim, muitas das vezes, aquelas crianças eram daquele jeito porque elas não tinham base nenhuma de casa, assim. Ou a mãe tinha que se matar de trabalhar... O pai, ou até mesmo as mães, às vezes, tinha algum problema de bebida, alguma coisa muito séria. Aquilo, aquele comportamento da criança era de duas formas. Ou era uma maneira da criança mostrar, tipo, pedir um pedido de ajuda, às vezes. Ou então, era um comportamento que ela adquiria na rua, porque a criança ficava na rua. Então, o pai e a mãe não tinham como olhar a criança. E fugia da alçada dos pais saber onde é que o filho estava, com quem que o filho estava. E... Beleza. Então, tipo assim, esse comportamento da criança, por esses motivos. Então, às vezes, colocar a culpa no pai ou a mãe, colocar a culpa na escola, é um jogo de empurra-empurra. E, na verdade, a culpa não é de um nem de outro. É do contexto... A culpa é das estrelas. A culpa é da estrela. A culpa vermelha. É da estrela vermelha. Com duas letras. A culpa é da Dilma e do PT. E fora corruptos. A culpa é do contexto que a criança está nessa situação. Porque ela não tem contato com os pais têm seus problemas, a criança acaba que não tem apoio. Então, aquele projeto ali, eu estando ali, porque querendo ou não, eu estava ali, mas meu contexto comparado com as outras crianças era totalmente diferente. Eu estava ali porque a minha avó não queria que eu ficasse em casa jogando Super Nintendo. Ela falava, vai jogar bola, mas eu não gostava de jogar bola. E lá eu aprendi muita coisa, aprendi a formatar computador, aprendi lá, aprendi a tocar violão lá. Acaba que ali, desde pequeno, eu já conseguia perceber ali que a questão do contexto do ambiente que você vive afeta tanto o seu presente quanto tem grandes porcentagens de afetar o seu futuro, entendeu? Se você não tiver um apoio ou não se embasar e tiver um objetivo firme assim na sua vida. É muito complicado, entendeu? Às vezes a gente tenta achar um culpado. Ah, a culpa é da escola que não educou, a culpa é do pai que não educou. A gente tem que olhar muito o contexto. E como a gente está vendo, a gente está falando num contexto de escola pública, porque para mim é um contexto que eu tenho mais acesso, entendeu? Eu nunca estudei escola particular. Acho que nós três aqui, nós três somos de escola pública, certo? Eu acho que, se a gente voltar na questão educação vem de casa, a gente pode trabalhar com alguns, falando de contexto aí, eu trabalho com alguns contextos. Se a gente pensar no contexto real, perguntar assim, educação vem de casa? Atualmente, educação não vem de lugar nenhum, né? Porque nem de casa, nem da escola. Aí você pensa, como deveria ser? Aí a gente tem que pensar o que a gente vai mudar. Trabalhando dentro, acho que dentro desse modelo escolar que a gente tem, mesmo na escola, mesmo sistema privado de ensino, que ele é muito melhor que o público, mas ainda em padrões mundiais é um sistema ruim no Brasil todo. Então, assim, dentro desse padrão de ensino, a educação vem de onde? Ela deveria vir de casa, porque a escola não tem essa abertura para fazer, não tem esse espaço para fazer educação. Num contexto ideal, numa sociedade ideal, a educação vem de casa? Também vem de casa. É, também, mas não só, entendeu? A educação não vem de lugar nenhum. A educação também, mas não é apenas, a soma de todos os fatores, eu acho. Ela não vem de lugar nenhum. A educação vem de uma sociedade como um todo. O problema é que eu vejo cada vez mais as escolas renegando esse espaço, falando, olha, a educação vem de casa, o que eu ensino aqui é conteúdo, eu ensino aqui é a fórmula da física, eu ensino aqui é a geografia, o que eu ensino aqui... É o Bhaskara que muita gente fala que não usa pra nada. O que eu ensino aqui é vocês passarem em vestibular, sabe? Mas no sistema de ensino que a gente tem, a escola não tem espaço pra fazer outra coisa. E nem recurso, né? A gente tem que pensar nisso também. É, nem espaço, nem recurso. Tá, não tem, mas tipo, olha, existe como, inclusive, de maneira interdisciplinar e transdisciplinar, coisas que não usam só tecnologias leves que eu tô falando aí, quadro, fala, textos, são coisas que não são caras, por isso chamam tecnologias leves, poderiam ser usadas, mas não e trabalhar questões de cidadania, questões de moral, e não são trabalhadas. Eu nem sou o cara que, tipo, ou sou moralmente certo, sabe? Mas, tipo, escola tem espaço pra trabalhar aí, isso. Pior que não, viu, velho? Você tá falando aí... Você não tá pensando só em gasto, em tecnológico. Você tem que pensar em termos de... A escola não consegue oferecer as disciplinas que ela propõe hoje. Você tem o MEC impondo o sistema lá do Enem, de vestibular e tudo mais. A escola tem que dar conta de atender a tudo aquilo. Tipo, ela mal dá conta disso. Geralmente muito não dá. Mal, viu? Ainda não sobra espaço. Você não tem ambiente para você fazer uma aula interdisciplinar. Você não tem. A gente tem que começar, pelo menos, a pensar em escola integral, que é uma coisa que já deveria existir aí, que é um absurdo que não tenha, pra gente começar a pensar. Não, mas as que existem são bem bizarrinhas. Entendeu? Mas aí você não tem, tipo, um aluno que ele acorda extremamente cedo pra ir pra aula, né? Ele tem que acordar 5, 6 horas da manhã, isso aí é uma coisa também que não existe em lugar nenhum, pra ele pegar uma aula 7 horas da manhã, que é um horário que sabe que ninguém rende muito bem. É um horário ruim, principalmente pra crianças. Pra pré-adolescente é horrível. Aí depois pra ele sair 11h30 da manhã, aí a escola tem que atender outro turno de tarde, então você não consegue liberar as salas de tarde, então você acaba não sobrando espaço pra você, mesmo com tecnologia leve, não é só uma questão de orçamentário e tudo mais, tem toda uma questão administrativa, tem toda uma questão do sistema todo engessado aí. Então eu continua achando que a escola não tem espaço para fazer isso. Escola que consegue fazer isso, você pega as escolas referências. Aqui em BH, no caso, por exemplo, o Centro Pedagógico, ali no FMG. Ali eles conseguem fazer um trabalho excelente com os alunos. Mas por quê? Se tem poucas aulas, se tem aulas menores por semana, aulas conjugadas, turmas menores, os alunos ficam lá em tempo integral, eles têm almoço, têm toda a alimentação dentro da escola, eles têm aula de manhã, de tarde, eles têm diversos tipos de atividade, aí você realmente você tem espaço para educar os alunos. E aí você vê que dentro do CP, o comportamento é totalmente o contrário, assim. Quando você está lá dentro, você, tipo, dentro da sala de aula do CP, as salas quase não dão problema. Dá um problema, assim, de agitação de criança. Quando sai com eles, quando a gente atende criança do CP lá no museu, aí que eles extravasam, tá aí um bando de capim. E não, eu já também trabalhei no CP, fiz algumas avaliações também, e eu já percebi também o comportamento deles fora de sala de aula. Tipo, também não é um comportamento tão desregrado quanto a gente tem quando eu tive, por exemplo, no ensino fundamental, onde o pessoal bastava sair da sala e, tipo, virava um bando de maluco correndo, gritando. O que se espera minimamente de uma criança, mas eles faziam de uma maneira bem desorganizada. Mas, enfim, o meu ponto nem é isso. Por exemplo, eu estudei, meu ensino médio foi numa escola tradicional. É, tipo, 7h30, 7 horas às 11h30, 5 aulas por dia. Eu nunca chegava às 7 horas. Já disse quando eu chegava. Ah, então sabendo chegava não, viu? Eu chegava, eu não estudei com você não, Felipe. 7 horas? Eu chegava, o supervisor lá deixava eu entrar mais tarde, não. Às vezes, quando atrasava, e por meio das minhas influências, eu conseguia entrar. Mas era bem raro, porque eu lembro quando eu cheguei, na segunda semana, eu cheguei atrasado de novo na segunda-feira, desde o ensino fundamental, tendo problemas pra acordar na segunda-feira, fundamental médio. E, mesmo tendo aula de matemática, português, não era uma aula multidisciplinar, não era uma aula que estava tratando geografia e matemática, não era aula que estava tratando psicologia, ciência, psicologia e biologia no mesmo tempo. Essas coisas foram colocadas em pauta. E é colocada em pauta quando o professor não se exime de falar um pouco de sociedade, não se exime de falar um pouco de cidadania. E é o que eu vejo cada vez mais é um professor que é menos crítico e mais apegado a uma guia que o MEC impõe. Se o professor não consegue exercer essa crítica, muito menos esses alunos vão ser criados. E aí eu vou estar falando de uma educação, que eu vou estar falando muito de uma coisa que a gente vê muito no ensino acadêmico, principalmente no FMG, que é falar de uma educação crítica. Mas o professor quase não tem liberdade para fugir desse currículo. E por ele não ter liberdade nenhuma, os professores estão cada vez mais se fechando cada vez mais neles. Eles estão tipo, não, eu chego aqui e vai anotar nome de aluno no quadro, porque é a forma dele punir e tirar ponto, e vai anotar a coisa no quadro e falar, tal página vai dar um exercício, eu trago essa aula que vem. Meu professor de galo ficou achando uma coisa engraçada. Ele falou assim, ó, eu tenho muito o que falar nessa disciplina. Mas para eu poder falar alguma coisa a mais, eu tenho que dar o que está na ementa da disciplina. Então, acho que a gente pode levar isso para a escola. A escola não está tendo, infelizmente, ela não tem poder e nem força para poder dar nem o básico. Ela não tem nem estrutura física nem estrutura pedagógica para poder dar nem o básico, entendeu? O que minha escola tinha? Então, eu digo que o básico é o que o MEC coloca lá. Por mais, querendo ou não, não é o ideal, infelizmente, mas é o que está lá. Então, se eu não tenho capacidade de dar nem esse básico para os alunos, eu não consigo criar um projeto de pedagógico. Não, eu tenho certeza absoluta. Você não precisa criar nada mais. Não eu preciso eu tenho criar certeza nada absoluta mais com o que tem. Que qualquer professor da rede pública, que você perguntar o que você poderia fazer para melhorar a educação nessa escola, eu tenho certeza que eles vão falar alguma coisa. Mas ele não consegue fazer, velho. Não, cara. Eu acho que isso é uma visão muito burocrática da cara, coisa. Cara, mas a rede pública é burocrática. Não tem como. Você sim, tem que jogar mas de acordo o que, com o que eu vejo é cada vez justamente isso. Ele se esconde atrás da sua burocracia pra se eximir e falar, olha, não é aqui que a gente educa. E ó, e ali é um puta espaço de educação, mas no sabe? Caso, que é um espaço de construção de cidadania. Você tem que... E o que se constrói é um lugar que se constrói cada vez menos. Pois é, mas você não... Mas eu acho injusto você jogar essa culpa dos professores. Também acho injusto. Gente, aí aqui tá. Vocês estão me obrigando... Eu tô fazendo papel de advogado do diabo, porque os dois defendem. Não. Não, tem que ser assim porque não tem mais espaço. E o que eu tô falando é, através da minha experiência, através de professores que exercitam cada vez mais um papel de educação inclusiva, um papel de educação para a cidadania, eles conseguem fazer isso com apenas ele e uma sala de aula. O caso é que cada vez mas mais... Mas ele não quer ser dependente só dele. Eu não preciso criar um projeto para minha reação frente a um garoto que não faz para casa, frente a um garoto que está bagunçando. Isso é uma reação reflexiva, uma reação pensada. Ou punir de uma outra maneira. Porque hoje a escola nem suspende mais. Porque suspender está causando um caos com os pais. Os pais não querem que o aluno seja suspenso e expulso. Eles não querem. Eles querem o aluno dentro da escola. Então a escola está cada vez fazendo menos isso. Então eles falam, tira ponto. Então, o que eu estou falando é, eu não preciso criar um projeto, eu não preciso criar uma escola integral. E aí é que é a minha crítica, é o que os professores falam. Porque eles têm que lidar com uma carga muito grande, e aí sim, eu considero eles muito mais vítimas do que culpados dessa equação toda. Eles se fecham muito mais atrás dessa grade, não, eu tenho que dar conteúdo, eu tenho minha escola é conteudista, a escola é conteudista, eles escondem cada vez mais atrás disso, para não ter que lidar com o estresse, lidar com o trabalho, que é pensar duas vezes antes de agir de determinadas formas ou se eximir de determinadas responsabilidades. E o que eu vejo, mas como um todo, é a sociedade como a sociedade inteira se eximindo, falar, não, quem cuida é a família, e só. Mas aí pode passar putaria na TV, pode passar gente falando bandido bom e bandido morto num horário que deveria estar educando, pode passar qualquer coisa, mas a sociedade como um todo ela se exime cada vez menos de educar e falar, quem educa é a família. E todo mundo esquece que o resto do mundo existe. Eu acho muito foda pro professor ele tomar essa atitude. Eu vejo porque, assim, você vai chegar... Qualquer planejamento de aula que você tem que fazer, você tem que passar pela coordenação. Sim. A coordenação vai falar assim, o que você vai ensinar? Como que você vai ensinar? Você vai ensinar assim? Não, assim você não vai ensinar. Pronto, aí o professor não tá... Ele vai fazer, não, quero fazer um negócio isso, isso e isso. Aí a coordenação vai falar assim, tá faltando conteúdo. Ele não é o professor que tá se escondendo atrás de um... Não, mas aí é que tá. O que eu tô falando é... Não, você viu, o meu exemplo foi bem diferente, meu exemplo. O professor chega e vai passar o conteúdo. Aí tem determinados alunos que vão agir de determinadas formas. É onde que essa falta de educação, que essa falta de disciplina, essa falta de... esse aluno mal comportado vai aparecer. E é nessa hora que pode entrar outros aspectos da educação que não são aspectos que estão na grade de conteúdo. Mas aí ele fala, não, eu preciso dar é isso. Esse aluno eu vou tirar ponto. E fica por isso mesmo. Porque você não tem tempo para você trabalhar com um aluno específico. Você tem que pensar numa sala de quantos alunos? 40. Aí? 50. É assim, 40. A minha crítica não é ao professor. Minha crítica é muito mais à escola como instituição. Crítica ao professor. O professor não tem muito o que fazer no aspecto desse. O problema é que ele está se escondendo atrás da instituição para poder se eximir cada vez menos dessa responsabilidade. Aí vou pensar do aspecto inverso, já que vocês estão falando que eu estou criticando demais professores, eu já até dei exemplo. Pai não quer saber. Pai quer aluno na escola. Ele quer se livrar, quer colocar o aluno, deixar o aluno para poder trabalhar, para fazer seja lá o que for. Ele quer deixar o aluno num depósito. E aí? Educação se aprende em casa, mas o menino não está em casa. De manhã ele faz escola, à tarde ele passa o dia em outro curso qualquer. Passa o dia na casa da tia, passa o dia na rua. Educação você aprende em casa. Mas não, é justamente o que eu falei, que eu falei lá no começo, que o problema é sistêmico. Eu acho que no modelo atual, onde existe maior possibilidade de se educar, hoje, do jeito como é em casa. Eu acho que hoje a família ela tem mais espaço do que a própria escola tem. Justamente por esse sistema todo engessado, todo esse sistema cheio de problemas aí que a gente está falando, a escola acaba ficando de certa maneira de mãos atadas. Por essa exigência conteudista também, pela exigência de números. Isso tudo não tem como discordar, sabe? Entendeu? Então acho que dentro da sociedade, que eu falei aquela hora lá do contexto, pensando no contexto atual, com o sistema educacional que a gente tem, é onde existe maior chance do aluno ser educado. É em casa. Agora, eu tô lembrando aqui de um caso. Para existir essa mudança de fato, ela tem que acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Que é... Não, sim. Eu acho assim, que é o caso que aconteceu com a Coreia do Sul, né? Que é o exemplo que todo mundo dá. Tipo assim, na década de 60, a Coreia do Sul era um país muito mais atrasado que o Brasil. E aí a mudança do país começou com um tratamento melhor para a educação. Uhum. de modo geral. Então, se começou uma campanha para valorizar a escola, né? A educação escolar. Uhum. E aí, essa mudança veio de uma vez, tanto na escola quanto em casa. De se preparar, preparar é uma palavra ruim, né? Mas vou usar ela mesmo assim. Se preparar as crianças em casa para estarem sendo educadas na escola. Trabalhar uma coisa complementar. É muito mais complementar do que educação vem de casa. Minha birra toda é com isso. Educação vem de casa? Tá. E cadê todo esse potencial? Tem coisa que eu infelizmente, eu não acho que a família tem como preparar. Como eu já disse, a família ela tem contextos específicos. Se não consegue. A família ela vai preparar o aluno em alguns aspectos. A pessoa, o ser humano, né? Em alguns aspectos. Tem aspectos que a família não tem capacidade e nem alçada para preparar o ser, entendeu? Então é uma questão complementar, de fato. 20 anos atrás, no Brasil, até mesmo dentro da nossa geração, acho que é bom falar para os ouvintes aí que nós somos todos bem jovens, o Lucas, sim, que é o mais velho, tem 25 ainda, anos. Jovem ainda. 26. Amanhã desculpa, fazer aniversário agora, né, em outubro. Mas então, tipo assim, nós somos todos de uma geração bem mais nova, mas pouco tempo atrás era muito comum que um filho chegar no ensino médio e um pai, a mãe, os tios não terem completado a quarta série. Hoje em dia nós já estamos vivendo um momento onde nós estamos completando o ensino superior, nossos pais ainda não terminaram o ensino médio, ou só terminaram o ensino médio. Mas a gente está num processo onde os pais também estão conseguindo, também finalmente estão... Tudo culpa do PT isso aí, velho. Puta que pariu, hein? Onde a gente está subindo na educação. E aí fica, tipo, olha, como é que um pai que só estudou até a quarta série vai dar o apoio ao para-casa de um menino que está aprendendo química orgânica? Exato. É um choque desse aí, né? Termoquímica. E outra coisa também, entender um contexto do aluno, do aluno também. Porque como ele só teve essa base básica de educação, ele não consegue entender que o aluno precisa se dedicar, que o aluno precisa fazer os deveres, entendeu? É um choque de realidades, entendeu? Por outro lado, essas mesmas pessoas que não entendem isso, têm um discurso muito forte de falar, você tem que ir para a escola, você tem que estudar. Isso ainda é muito comum nos alunos que estão caminhando para o vestibular. Eu atendo muitos casos de adolescentes. Na verdade, eu trabalho num lugar onde basicamente só tem adolescente que vai fazer agora o Enem. Que da hora. E é muito comum onde o projeto de vida de um adolescente é diferente do projeto de vida da família. Que, por exemplo, o adolescente precisa sair de casa para poder estudar, porque se ele fica em casa, ele tem que fazer serviço doméstico, tem que ajudar no serviço da família, tem casos que tem loja ou trabalho com transporte, a pessoa precisa... ajudar nisso, porque o estudar fica em segundo plano. É, por mais que ele queira que o cara esteja na escola, se ele tá parado lá em casa estudando, ele tá vagabundando. Aí por isso que eu tô falando, porque eu tive que ser obrigado a tentar fazer um pedido de desculpas. Desculpas, eu fui muito chato com os professores. Inclusive, eu vivo entre meio de vários professores, vou acabar apanhando. Qualquer dia depois que eu sair. Vai, depois você só vai ver você sendo reprovado aí, ó, nas matérias aí, ó. Ou não conseguindo os estágios aí. Nem só, velho. Sábado eu vou estar no meio de um monte de professor. Sábado e domingo chegar agora. Chegar lá todo mundo estralando os punhos. Todo mundo estralando os punhos pra você, olhando torto, filho. Você vai ver. O que eu quero falar é... como é que a educação vem de casa se até os pais não assumem mais essa responsabilidade, sabe? É, quando eu penso que a educação vem de casa, o que eu penso? Você estudou a vida toda em escola pública, teve uma vida apertada durante boa parte da sua vida, né? A gente não precisa entrar em detalhe. Uhum. E você entrou numa das melhores universidades federais do país. Por outro lado, a gente tem um amigo em comum nosso, que numa festa ficou bêbado e raspou a cabeça e vomitou o quarto todo. A gente não precisa citar nomes, né? Ele, até onde eu sei, ele teve uma vida que pode ser tão dura quanto você, ou talvez menos, e estudou na mesma escola que você durante um bom tempo. Qual que foi o principal fator de diferença entre vocês dois? Cara, não sei. É sua mãe, pô. Na boa. Não sei, a mãe dele parece muito com a minha. Pois é, aí. E beleza, e aí? Entendeu? Sei. Tipo assim, eu não conheço a família dele, mas eu tendo a ter a impressão de que sim. Que é, putz, meu. A diferença que eu tive, pelo menos de minha experiência própria, dos meus amigos, dos que prosseguiram o ensino, que foram pro ensino superior, e aí você vê a principal diferença é a estrutura familiar. É ter família que apoia e tudo mais. É nesse sentido que eu penso assim, que educação vem de casa. Ah, não, nesse sentido eu não tenho como discordar. Estrutura familiar é, tipo, é essencial para um projeto educacional, sabe? E não só para a educação, como também na saúde, tipo, é um fator protetivo, sabe? Por isso que quando eu falei desses alunos que chegam lá no atendimento e têm que lidar com essa situação, olha, o meu projeto de passar na faculdade não é realmente o projeto da minha família, eles não dão tanta importância quanto o meu, é justamente falando dessa estrutura familiar que alguma é mais organizada e outra menos. É justamente nesse sentido que eu quero falar. Educação não tem como só vir de casa. Eu posso marcar muito bem no ensino médio, eu estudei na FUNEC, e eu tenho como falar. A FUNEC marcou claramente a minha vida. Quando eu peguei e falei que eu não tinha passado no Senai, era um curso de administração. Aí eu não passei e eu falei, não, beleza, então ano que vem eu vou estar lá na FMG. E eu falei isso meio que tipo, ok, né? Eu posso falar. A escola teve um aspecto muito importante para eu passar na FMG. Eu só fiz cursinho quando eu descobri que eu passei na primeira etapa do FMG. E os professores bancaram comigo. Tipo, olha, eu falei, eu não vou vir mais pra escola, eu vou fazer cursinho. E eles bancaram, tipo, não, é isso, sabe? É isso, tipo, acabou. Eu realmente não fiz algumas provas, tipo, no final do ano, tomei falta, etc. Mas, tipo, olha, os professores estavam me apoiando, tipo, eles deram, tipo, algum trabalhinho que eu podia fazer, alguma coisinha ali pra não perder todos os pontos, que senão eu seria reprovado. A escola tem, tipo, um papel crucial nessa brincadeira, sabe? Acaba que, como a gente estudou na FUNEC, e se a gente for comparar, eu estudei na FUNEC, mas no meu primeiro ano eu não fiz lá. E eu posso dizer, com certeza, que ao mesmo tempo que a FUNEC teve esse papel para você, e assim como teve para mim também, eu estudei o primeiro ano nessa escola estadual, que tinha muitos alunos, e comparado com a nossa escola, tipo, não era nada, tinha uma quantidade de alunos, essa escola não tinha esse papel. Essa escola tinha o papel de conteudista, de passar o conteúdo e empurrar os alunos. Então, tipo assim, mas a FUNEC também tinha. Não, pensa então, bem, tipo, a FUNEC a gente não tinha nem pra tirar xerox, cara. A gente não tinha, mas a gente tinha muito mais. Data show. As turmas eram menores, a gente tinha muito mais acesso aos professores. Os professores, ao mesmo tempo, tinham uma postura diferente com os alunos. Então, tipo assim... Sim, mas aí percebe que tipo é uma postura muito diferente da instituição escola do que realmente... Ah, depende tanto de gente que veio de educação, veio de casa, do quanto que os pais ensinaram eles... Gente, o que eu ouvi daqueles alunos zoeiros, bagunceiros que... Os alunos da FUNEC eram recorte também, É um recorte. É tipo assim, é uma escola pública um pouco fora da curva. É a mesma coisa a gente falar tipo do Coltec. Não, cara, FUNEC pro Coltec é um abismo. Eu sei que é um abismo, mas é um outro recorte, entendeu? Tinha processo seletivo, FUNEC? Tinha. Ah, isso já muda muita coisa. Heitor, é claro que da FUNEC pro Coltec existe um abismo muito grande, gigante. Mas, tipo assim, ainda é um recorte. Eu não consigo considerar um Coltec e um Cefet da vida como escola pública, por mais que seja. Ou tipo colégio militar. Colégio militar. Não, véio, não dá, velho. Não dá. É uma crítica que eu faço tipo muito assim, a essa cota para escolas públicas. Tá, é uma escola pública? Na teoria? É. Na prática? É. Não. Mas a gente pode trabalhar com o CP, então. É, o CP é a mesma coisa. Não, o CP é a entrada dele pro sorteio. Ah, então, é a mesma coisa. É sorteio, velho. Não, você não tem recorte. Como é que você vai fazer seleção de criança, tipo, pequena? Não tem como, é sorteio. Não, o colégio militar é fácil. Quinta série. Não, mas já. Quinta série ainda dá pra você fazer alguma coisa agora, tipo, de 6 anos. Quinta série, cara, você tem 11 cara, anos. Mas você não tá preparado pra fazer qualquer prova. Na quinta série você sabe ler, sabe fazer operação básica, sabe colorir. Sabe beijar na boca, tem os meninos que já sabem fumar. Na quinta série? Muito precoce. Precoce? Tem alguns que sabem fazer conta, tem alguns que sabem ler, né? Ah, mas na quinta série, pelo MEC, o aluno tem que ser capaz de ler, escrever e fazer operações básicas. Não, eu realmente acho que vocês tiveram argumentos muito bons falando, realmente, tipo, tem uma... Eu realmente acredito que a estrutura da família faz muita diferença. E a estrutura da escola também. Então, tipo assim, É por isso que eu falei, É complementar, exatamente, né? É complementar. Meu ponto é um grande depende indo pra não, porque a gente tá colocando só dois aspectos em consideração, de fato. Da vida do estudante ainda. Porque se a gente pensar em cultura, cultura de consumo mesmo, sabe? O que que ele ouve, o que que ele assiste, Sim. onde ele frequenta, uhum. Aquela velha história, me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és... Uhum. Aí fode tudo o esquema, é. Tipo assim, fode, sabe? E acho que esse é o foda de ser de humanos. Foda de ser de humanos. E nossas variáveis são muito fodas. É porque não dá pra calcular, né? Parei. Dá pra calcular, sim. Existe um programa chamado SPSS, safado. Só precisa especificar. Aí, só é difícil especificar, mas depois que a gente consegue, dá pra calcular. Olha só, se a gente pensa, dentro dessa cultura de consumo, dentro da parte de consumo, também não dá pra gente falar, não falar da, não só da família, mas dos grupos que o aluno se insere dentro do colégio, né? Porque, por exemplo, sim, na minha família, meu pai tem tipo, muito livro. Eu tive acesso muito cedo a livros. Tinha incentivo para ler, né? E também os grupos escolares. Né? Então, a gente que sempre se identificou mais com os meninos nerds, né? Então, a gente tinha esse incentivo do grupo de tá lendo, de tá consumindo livros e tudo mais, né? Isso muda muita coisa. Mas tem um outro aspecto também, que cai de certa maneira dentro do familiar, mas eu acho que é uma coisa que pesa muito, é o aspecto financeiro. É, minha família sempre me deu apoio e eu nunca precisei trabalhar lá em casa. É, a gente tinha, meus pais tinham condições de sustentar eu e meus irmãos, então a gente nunca precisou trabalhar enquanto estudava. O que não é a realidade de muita gente, né? Então, tipo assim, não adianta falar assim, a escola não dá educação, ou a família não dá educação, mas tipo assim, o tempo que o menino tem, ele tem que trabalhar para botar dinheiro em casa para poder sobreviver. Sim. Ele vai pra escola cansado, etc. Até quando eu tava no primeiro ano, foi no segundo ano do ensino médio, foi meu primeiro choque assim, que foi o menino que ele teve que abandonar a escola por causa de trabalho. Porque o único trabalho que ele conseguiu foi ser guichê da rodoviária. Ele trabalhava com escala, então tinha vezes que ele virava a noite toda pra ir de manhã pra aula. Aí ele chegava na aula e dormia a aula toda, porque lógico, né? Uhum. E aí, em alguns meses, ele abandonou o curso e foi trabalhar. A minha avó sempre tinha uma filosofia dela que é tipo assim, se você quer uma coisa que eu não posso te dar, você corre atrás. Eu inventei no primeiro pro segundo ano, que eu precisava trabalhar porque eu precisava comprar minhas paradas. MP4 pra ser de pornô. É, exato. E também o PlayStation. Então eu falei assim, não, tem que trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar. Cara, é muito cruel, é extremamente cruel, porque eu fui pro turno da noite, e aí você consegue perceber que você tem contextos dentro da própria escola. Que tipo assim, existe uma diferença dentro da própria escola. A turma, por mais que era uma turma que tava lá depois de um dia extenso de trabalho, os caras agiam como se estivesse na quinta série. E os professores tinham muita dificuldade para dar aula. E eu, em contrapartida, também tinha muita dificuldade de assistir aula porque eu tava muito morto. Nada que mudou hoje em dia. Nada que mudou hoje em dia, só que... é, só que não sei o que aconteceu. Acho que tô tomando tóxicos para poder aguentar. Mas são os mesmos dilemas de quando eu tava no ensino médio. Aí o que aconteceu? Percebi que isso não tava sendo bom para mim. Eu já tava na escola pública. Se eu ficasse num turno que eu não ia aprender nada, eu tava selando um desempenho acadêmico horrível. E minhas notas caíram muito. E pela primeira vez eu deixei de ser um aluno que a escola considera bom. E isso pra mim foi muito marcante. Porque pra mim, que nunca tive dificuldade de nada na escola, eu não cheguei a pegar dependência, mas a chegar a um ponto de não ir bem nas coisas, pra mim foi muito triste. Baseado na minha... Nesse contexto todo, eu decidi que não, eu prefiro focar no estudo e tudo tem seu tempo, é hora de trabalhar e a gente olha isso aí. E foi quando eu mudei de turno, que aí eu comecei a estudar de manhã, as minhas notas voltaram a crescer de novo, entendeu? Então, tipo assim, essa questão do trabalho também acaba que afeta muita gente. Por exemplo, quando eu era criança, a minha avó, ela não sabia ler, então ela não tinha esse apego com o livro. Tudo que eu tive de literatura, eu tive por meu interesse de ir na biblioteca e pegar. Então, tudo que eu lia na biblioteca, levava o livro pra casa. Mas foi um interesse que eu adquiri, que eu não tive exemplo. Aonde? Mas foi na escola, porque era o único lugar que eu tinha esse exemplo. Acaba que é complementar, igual a gente falou. No caso, acho que é a resposta pra... A gente não vai ter final, mas é complementar. Uma coisa acaba, às vezes, suprindo a outra em alguns aspectos. E o que eu aprendi, o costume de ler, o costume de estudar, foi na escola. Porque, querendo ou não, eu não podia pedir, querer isso da minha avó. Porque ela não tinha noção disso. E, por outro lado, vai ter... Vão trazer isso para níveis socioeconômicos maiores, para pessoas que nem podem ter estudado, podem ter cuidadores que sabem ler, escrever, etc. Tem ensino superior, alguns não têm tempo. Uhum. É, só troca as variáveis, né? É. Mas, tipo, o que eu tô falando é, existem outras configurações onde a família não vai suprir esse tipo de demanda. E eu ainda acho que, por exemplo, existem coisas da educação que vão ser aprendidas só em casa. E eu acho que vão ter coisas que só podem ser aprendidas, por exemplo, na escola. Eu acho que, por exemplo, saber ouvir a opinião do outro, que é muito diferente, acho que você consegue aprender na escola. Porque em casa, querendo ou não, você tem a tendência de concordar com outra pessoa ou deixar aquilo passar. Porque você gosta da pessoa, porque tem um laço afetivo, porque você necessita dela, etc. E isso a gente etc. faz até hoje. É. Ah, não, isso a gente faz até hoje. Mas o que eu tô falando é, quando você é mais jovem, quando você tem que ter esse contato na escola, tipo, é muito comum você ter birra na escola. Tipo, quem não teve um cara que você não gostava da escola e um dia você descobriu que era um cara legal? Todo mundo teve. Você, tipo, é, ah, não pode ser cara. E um dia você descobriu que o cara... Por quê? Inclusive o menino que raspa a cabeça e vomita no mato, né? É, inclusive esse menino. Por quê? Acontece, que ele voltou pra posição inicial dele no final das contas. Não, ele tá numa posição muito, muito... Caralho! Tá encafuchado lá no vômito dele do quarto. No coração. Com mechas de cabelo ao redor. Do coração do Heitor. Então eu acho que é justamente isso. Existem coisas que só podem ser aprendidas em casa, não, quer dizer, não só podem ser aprendidas, mas são muito mais propensas a ser aprendidas em casa, e outras são muito mais propensas a ser aprendidas na escola. A escola é a primeira vez que você lida com situações onde você ouve a situação de outra pessoa que você não gosta e que você não concorda com ela, e você vai ter que aceitar aquilo que ela está falando. Não que ela esteja certa, não que você vai ter que fazer aquilo, mas você tem que aceitar que uma pessoa pensa diferente. E é na escola que isso vai aparecer a primeira vez. É na escola que você vai não gostar de uma pessoa só porque ela gosta de vermelho, você gosta de azul. Petista. Tafado. Ou porque ele gosta de dinossauros e prefere robôs. Eu prefiro dinossauro robôs. É. E é comum as crianças não gostarem de outro por causa disso. Inclusive é muito comum um adulto não gostar. Eu não aguento gente que gosta do anime de Pokémon. No final das contas, eu acho que minha posição tá muito mais flexível do que quando a gente começou esse podcast. Eu acho que nossa conversa rendeu... Não que isso vai ser a resposta do mundo, inclusive terminou sem resposta, né? Não vai ter, não tem mas, como mas eu tô numa posição mais flexível também. Comecei falando, não, a educação não vem de casa, e agora, tipo... Não que eu não soubesse disso antes, mas é porque... Acho que porque vocês ficaram me criticando só porque eu critiquei muito os professores, eu critiquei muito a escola, e eu realmente considerei aí no aspecto que, tipo, olha, tem muita coisa. Embora eu ainda considere... Eu não acho que a escola deva se eximir de maneira alguma de... Educar, realmente, não só passar conteúdo, não só ensinar solos, ensinar coisas de floresta. Mas... Nada mais do que cumprir o papel dela. Que é difamar um cidadão. Exato. Não só. É... E tu, não, é isso, Heitor. Você pode... Sabe por quê? Porque eu acho que toda vez que a gente está falando de grupos, de grupos de uma sociedade, esse grupo de uma sociedade tem um papel de formação. Aí eu tô sendo bem humanas. Foda-se. Ó, Tilelesagem mandou abraços aqui. Fazer miçanga, viver da minha arte na praia, com o que a natureza dá. Milena tá chorando. Inclusive, Milena, será que ela vai conseguir fazer Enem esse ano, hein? Eu acho que todo grupo, desde uma sociedade, ele exige um papel de formação. Vide a treta aí que aconteceu alguns meses atrás, meses, semanas, eu já perdi. Aconteceu com o Jovem Nerd e com a cúpula da podosfera como um todo, em que... A menina do Pink Vader fez um texto e, tipo, todo mundo ou odiou ela ou amou ela. E foi basicamente isso. Ninguém realmente falou, ah, foda-se. Todo mundo ou amou ela ou odiou. Sendo que eu acho babaca quem odiou ela porque ela falou aquilo. Porque foi muito mais um desabafo do que uma crítica. Quem veio fazer uma crítica... Quê? Não, foi... E eu acho que quem veio fazer uma crítica muito depois foi a Lady Sibila, o Ivan Mizazuki, que resolveu também bancar, trazer isso à tona. Mas vide isso, tipo, acho que todo grupo ele existe um papel de existe uma formação mínima que existe. Eu acho que a escola, quando ela fala educação vem de casa, ela quer muito se eximir disso. E aí que eu fui aquela minha crítica que eu falei que eles querem se esconder atrás de uma grade programática. E eu tô me repetindo completamente. Como o podcast ficou longo, não vou fazer mais nenhum quadro, então, adeus pessoas, até o próximo episódio. Visita nosso site, que é pubdeideias.com.br. E se quiser mandar algum e-mail, contato@pubdeideias.com.br. Além disso, vocês podem também comentar no post desse podcast através da caixa de comentários. Então, galera, adeus, até semana que vem. Falou-se. Beijo no vocês. Ô garçom, traz a conta aqui e a máquina de cartão. Ai, tá bom. Enfim. Eu falei outro enfim. Enfim. É o loop infinito, enfim. Gente. Acho que, acho que nossos ouvintes poderiam fazer um Drake Game quando eu falasse enfim. Caralho, vocês estão fodidos. Fazer referência a Friends 2. Fazer uma referência a uma série chamada Friends 2. Tem que manter os enfins pra isso acontecer. É, o Lucas, a gente deixa a sugestão no final. Eu tiro tanta coisa, né? Vocês nunca saberam. Lucas, Lucas é a força motriz desse podcast, porque se fosse só o papo bruto... É, na verdade, ouvir. O Lucas é o vigia que vigia. Mas quem vigia, vigia. Porra. Não, pera, pensa nisso. É o vigia que vigia. Não, pera, mas quem vigia, o vigia. É ele que... O contexto que esse podcast vai causar depende do Lucas, é do que ele quiser. Exatamente. Quem vigia o vigia? É essa a questão. Quem vigia os vigilantes? Quem vigia o vigilante? É o vigia que vigia. Ai, e quem morrendo. Vigia o vigia? É tipo um trabalhinho. Já que falamos de vigia, vigilantes, que em inglês é Watchmen, não perca o nosso episódio anterior falando sobre super-heróis.